Esta semana, no Esta Semana... Os prémios MTV apelam à nova revolução, corte nos feriados e recordações de Dino Meira. Tem agora início Esta Semana, um programa com abordagens a alguns dos acontecimentos mais importantes dos últimos 7 dias, que passam por música, política, curiosidades, vários temas que dependem de semana para semana. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up. Cause you were born this way, baby. Decorreu no domingo mais uma edição dos MTV Europe Music Awards. Em Belfast, capital da Irlanda do Norte, Lady Gaga, sem surpresas, foi a vencedora estrela da noite. Melhor artista feminina, melhor música e melhor vídeo com Born This Way e ainda o prémio do público, melhores fãs. 4 prémios para Stefanie Germanotta, mais um que em 2010. 3 outros nomeados conquistaram 2 troféus cada. Justin Bieber, melhor artista pop e melhor artista masculino. 30 Seconds to Mars, melhor alternativo e melhor palco mundial, é um género do World Stage, lá uma coisa que eu sei. Bruno Mars foi eleito nas categorias de melhor push, seja lá o que isso for, e revelação do ano. A jovem Selena Gomez foi a apresentadora do evento, 19 anos. Não me lembro de ver alguém tão novo à frente deste certame, mas por acaso gostei. Acho a rapariga simples, discreta. Menos discreto foi o que se viu quando a atriz da série Heroes, Aileen Panettiere, estava no palco a apresentar o vencedor da melhor canção, quando um homem completamente nu apareceu no palco para estar perto da atriz. Encenação ou não, enfim, tristes. Também no domingo teve lugar a eleição da Miss Mundo 2011, em Londres. Já sei que hoje parece que ando com uma semana de atraso, mas os 2 eventos aconteceram antes da gravação da última emissão do Esta Semana. Não tenho culpa. A venezuelana Ivian Sarcos Colmenares ganhou na capital inglesa. A nova Miss Mundo é da Venezuela. Ela perdeu os pais quando tinha apenas 8 anos, viveu 5 anos num convento e até quis ser freira. Com longos cabelos castanhos e olhos cor de azeviche, a jovem de 21 anos derrotou concorrentes de mais de 100 países, depois de reunir a preferência nas principais casas de apostas. Portugal não esteve representado na final. Em segundo lugar ficou a candidata das Filipinas, seguida da representante de Porto Rico, que ocupou a 3ª posição. As outras 4 finalistas foram, por esta ordem de classificação, Inglaterra, Coreia do Sul, África do Sul e Escócia. Nos 5 prémios paralelos à competição, o Cazaquistão venceu o Miss Top Model, o Chile levou para casa o Miss Talento, o Ghana e Indonésia dividiram Miss Beleza com propósito, seja lá o que isso for, e Inglaterra levou o Miss Beleza de Praia e a República Dominicana ficou com Miss Desportiva. A cerimónia do próximo ano, Miss Mundo 2012, vai decorrer em Ordos, na China. Viramos agulhas para o ensino. Na quarta-feira, li que em 2012, os professores do ensino básico e secundário vão receber um salário semelhante ao que ganhavam na primeira metade dos anos 90, denunciou a Federação Nacional de Professores, segundo a FENPROF. Por comparação a 2010, o corte na remuneração média mensal dos cerca de 109 mil docentes vai totalizar perto de 710 milhões de euros. A maior federação de sindicatos docentes chegou a estes valores depois de somar a redução direta dos vencimentos por via da redução salarial aplicada este ano à função pública e que vai continuar em vigor em 2012, com um impacto na remuneração média mensal da eliminação dos subsídios de férias e de Natal. Assim, estes dois mecanismos em conjunto vão representar uma redução mensal de 14,3%, sublinhou a FENPROF, que classifica este mecanismo de um roubo organizado. A entidade acrescenta que os salários dos docentes vão passar a ter no próximo ano um valor correspondente a um índice que, em média, se traduz numa descida de 3 escalões na carreira. O que estes senhores e senhoras não referem são outras coisas. No mesmo dia, quarta-feira, li uma notícia escrita no dia 17 de julho de 2009. Nesse artigo, informa-se que os professores portugueses e alemães são os que mais recebem na União Europeia, tendo em conta o nível de vida nos respectivos países. E entre os dois, são os portugueses que se destacam, assumem a liderança dessa tabela. Pois é. Quando são ultrapassados os limites, os militares devem derrubar o governo. Defende Otelo Saraiva de Carvalho. Na quarta-feira, um dos homens de Abril afirmou que, se forem ultrapassados os limites, a resposta deve ser um golpe militar para derrubar o governo, e não com manifestações, como a que decorreu ontem. Esse golpe, acrescenta Otelo, vai ser mais fácil de levar, até seria mais fácil de levar a cabo atualmente do que em 1974. Mas ouçamos um excerto dessa entrevista à agência Lusa. Não gosto, pá, de militares a manifestarem-se fardados, pá, na rua, pá. Acho os militares, pá, têm um poder e uma força que não é o ir para a rua para manifestarem-se, para exigir ou a pedir coisas em grupo, em manifestação coletiva. Para mim, a manifestação dos militares deve ser ultrapassados os limites, fazer uma operação militar e derrubar o governo. Eu não digo que deve ser feito já, mas quando forem ultrapassados os limites. Já se leram e ouviram várias reações, algumas delas insultuosas. Esperemos por cenas dos próximos capítulos. 11 do 11 do 11. Na sexta-feira houve uma capicua às 11 horas e 11 minutos do dia 11 de novembro de 2011. Ouçamos então a explicação da simbologia no número 1, transmitida na antena 1. Para os mais supersticiosos ou curiosos sobre este assunto, por acaso publiquei uma notícia na sexta-feira às 11 horas e 11 minutos. We all use math every day, every day. O ano em que nascemos, o dinheiro que temos no banco, os números estão por toda a parte, mas há quem encontre um significado simbólico nos algarismos. Para o dia 11 do 11 do 11, o dia vai passar e as pessoas vão ter um dia como outro qualquer. Mas, subtilmente, alguma coisa poderá acontecer. Clara de Almeida dedica-se há quase 20 anos à numerologia. Para ela, a data de hoje está associada ao confronto. O número 11 tem uma simbologia especial porque é um número que tem a ver com confrontações. Como se vê, tem dois uns, um em frente do outro. E quando nós temos duas pessoas em frente uma da outra, como nós estamos aqui, elas tanto podem estar amigáveis, como podem lutar. Eu dizia que ia ser um ano de confrontos. E foi. Começou logo, no norte da África, porque tem lá os dois uns. O sismo e tsunami no Japão ocorreram a 11 de março, também a 11 de março, mas de 2004, foram os atentados terroristas em Madrid e, claro, em 2001, a queda das Torres Gêmeas. Cá está o 11, não é? E isto é muito curioso. Repara uma coisa, o 11 de setembro, cá temos os dois uns. Para já eram duas torres. Ao lado uma da outra, parece quase 11, não é verdade? E depois foi no 11 os confrontos. E hoje, em Portugal, é dia de discussão do Orçamento de Estado. São escolhas extraordinárias, não é? Quando se escolhem essas coisas. Para pessoas que não sabem nada de numerologia, escolhem isso. Isso tem um significado muito grande, não é? Ou as pessoas colaboram ou não colaboram. Se colaboram, muito bem, então vamos para a frente. Se não colaboram, temos conflitos. E em relação ao orçamento, é isso que se vai ver. Sem dúvida. On the 11th day of the 11th month of the 11th year. Para alguns, um dia propício às superstições. Para outros, um dia como o outro qualquer. governo português vai propor o fim de 4 feriados. O ministro da Economia anunciou na quinta-feira que o governo planeia o corte de 2 feriados civis e 2 religiosos. Álvaro Santos Pereira, na sua primeira intervenção no Parlamento durante a discussão da proposta de Orçamento de Estado para 2012, enunciava as medidas que o seu ministério está a pôr em curso, dizendo perante os deputados que o país não pode ter tantos feriados. Os cortes deverão ser nos seguintes feriados: Corpo de Deus, 15 de agosto, que é a festa Nossa Senhora Solenidade da Assunção, 5 de outubro, comemorações da implantação da República, e 1 de dezembro, restauração da Independência. Por isso, aproveitem estas pausas enquanto há. Ora, quem aproveita mais são os madeirenses. No dia anterior, quarta-feira, Alberto João Jardim deu tolerância de ponto aos funcionários públicos da Madeira por causa da tomada de posse do seu governo. Que dizem? Quando o governo central tenta acabar com feriados e pontos para aumentar a produtividade, o governo regional, João Jardim, optou por dispensar os funcionários públicos. Coitado. Por mais iletrado ou por mais erudito que alguém seja, todos sabemos a quem pertencem estes versos. Ou quase todos. Dino Meira ainda é um nome incontornável na música popular portuguesa, apesar de, na sexta-feira, terem passado já 18 anos da sua morte. Este Voltei, Voltei eternizou nas bocas e memória de todos os portugueses, os da diáspora, que estão nos estrangeiros, como ele esteve, e os 10 milhões de cá. Mas há mais história para além deste grande sucesso. Dino Meira tinha sotaque do Norte, nasceu em Espinho, mas cedo o açucarou o partido com a família para o Brasil. Aí, em 1968, gravou uma versão de Cubato Cué Modulata, canção que o duo Ouro Negro apresentou no 2º Festival Internacional da Canção Popular do Rio de Janeiro. Ainda em Terras Vera Cruz, editou temas como O Amor Ok, A Revita, adaptação de Roberto Leal, Perseguição ou Desfolhada Portuguesa. Subindo o continente, a sua música encontrou uma maior procura no mercado norte-americano entre os imigrantes por lá radicados. Chegou mesmo a apresentar um programa de televisão transmitido para a comunidade lusófona e a participar no filme Crime in New York, numa altura em que também lançou vários discos através da Enda Records, editora fundada por Henrique Galvão e Daniel Stevens. Foi o caso do Obrigado América do Norte, álbum de homenagem a quem ajudou o povo açoriano. Depois, Dino assinou com os escritórios portugueses da Polygram, a ida ao pontapé de saída no mercado discográfico nacional graças aos êxitos Negro Destino e Zum Zum Zum, editados em 1981. Durante mais de uma década, os sucessos repetem-se, até que surge o ano de 1993. Nessa data, mudou-se para a editora Sony Music, na qual lançou o já falado álbum Voltei, mesmo no início do verão, a altura por excelência do regresso dos imigrantes ao nosso país, meu querido mês de agosto. O êxito foi inevitável e confirmou-se no disco de ouro. Ainda a gozar este sucesso, Dino Meira, inesperadamente, perdeu a vida nesse mesmo ano, em 93, no dia 11 de novembro, vítima de um infarto do miocárdio. Preparava-se para partir para o Brasil. Na sexta-feira completaram-se então 18 anos desde a sua morte. Voltei, voltei, voltei do ar. Ainda ontem estava em França e agora já estou cá. Voltei, voltei, voltei do ar. Ainda ontem estava em França e agora já estou cá. Vale mais um mês aqui do que um ano inteiro lá. Vale mais um mês aqui do que um ano inteiro lá. Vale mais um mês aqui do que um ano inteiro lá. Vale mais um mês aqui do que um ano inteiro. Sete dias em uma semana, sete temas abordados hoje. Termina aqui a 17ª emissão de Esta Semana. Voltamos daqui a 7 dias. Sim, uma semana tem 7 dias, não tem 8.